Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60. Domingo, dia 8 de abril de 2012. É o dia em que estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe pretende trazer músicas dos anos 60. E hoje vamos trazer aqui algumas melodias do Brasil, mas não só, ainda que maioritariamente. Para já vamos começar com uma música internacionalmente conhecida e que dá o nome de Petite Fleur. Esta música, eu cheguei a ter aqui uma pastinha comigo, que tinha 65 versões e nenhuma delas era a de Bob Rose e a sua orquestra. Mas é com ela que vamos abrir a edição de hoje do nosso Anos 60. Para ouvir também Vítimas Iguais, de Alcides Gerardi. Para ouvir também uma outra melodia, esta dá pelo nome Da Cor dos Teus Olhos e é cantada por Sérgio Murilo, também do Brasil. Já agora deixa-me só fazer aqui uma correção, a música chama-se Olhos Cor do Céu e não A Cor dos Teus Olhos. Assim que está correto então, quanto ao nome da melodia. Nós por cá vamos seguindo com música, abrindo então a emissão com estes três temas. Eu volto daqui a pouco, espero sinceramente que goste das melodias que escolhemos para si. Que assim te chame, eu compreendo o vexame que te faz tristonho assim. Essa mulher causa ódio, já vivi esse episódio, ela pertenceu a mim. Uma paixão mortifica, mas beber não justifica, é mesmo um tremendo mal. passa por quem te interessas. A mim também fez promessas, mas revelou-se banal. Ela cultiva o pecado, fazendo do amor mercado, tabelando seu carinho. Foi essa vil criatura, distribuindo amargura, que se pôs no teu caminho. É inútil o teu pranto, não vale a pena, garanto, somos vítimas iguais. Ela é joio, não é trigo, é como qualquer artigo que pertence a quem der mais. Uma paixão mortifica, mas beber não justifica, é mesmo um tremendo mal. Essa por quem te interessas, a mim também fez promessas, mas revelou-se banal. Super Music. A luz do teu doce olhar, azul cor do céu, não vou esquecer mais. Esquecer mais. Nunca mais vou me libertar. A luz desse olhar não vou esquecer mais. Esquecer mais. O olhar tão tristonho que tanto seduz é todo o meu sonho, lindo sonho de luz. A cor do céu tem esse teu olhar, tanta luz vem do teu lindo olhar que me envolve tanto e me encanta. Céu tem esse teu olhar, tanta luz vem do teu lindo olhar que me envolve tanto e me encanta. Mais três músicas sempre nos anos 60. Vamos ficar agora com Marina, uma melodia que nos é trazida, nem mais nem menos, por Calbi Peixoto. Para ouvir também o trio Avilenho, a música chama-se Alguien Me Dice. Fechamos com uma outra música, também do Brasil, neste caso, com Rossini Pinto. A música chama-se Amor e Desprezo. Mais três músicas que vimos então nesta edição do Anos 60. Estou apaixonado por Marina, uma ragazza bela que fascina. O dia em que beijei a sua boca, senti meu coração, que coisa louca. Lá, lá, lá, lá, lá. Juntinhos quando estamos eu e ela, eu sinto o coração a palpitar. Então tudo sorri, a vida é bela. Marina é o tipo certo pra casar. Lá, lá, lá, lá, lá. Marina, Marina, Marina, contigo eu quero casar. Marina, Marina, Marina, eu quero levar-te ao altar. Garotinha bela, bela nosso amor, não me deixe, por favor. Oh, não, não, não, não, não. Garotinha bela, bela é o nosso amor, não me deixe, por favor. Oh, não, não, não, não, não. Marina, Marina, ti voglio più fresco sposar. Marina, Marina, Marina, contigo eu quero casar. Garotinha bela, bela é o nosso amor, não me deixe, por favor. Oh, não, não, não, não, não. Garotinha bela, bela é o nosso amor, não me deixe, por favor. Oh, não, não, não, não, não. Oh, não, não, não, não, não. Oh, não, não, não, não, não. La, la, la, la, la. More music. Alguien me dijo que tú andas nuevamente, de nuevo amor, nueva pasión, toda contenta. Conozco bien a tus promesas, muchas oí igual a esas, esa manera de engañar. Conozco bien, poco me importa que te vea tantas veces y que tú cambies de pasión todos los meses. Si vas a amar como te amé, vas a soñar como soñé, pero mi amor nunca jamás has de tener. Poco me importa que te vea tantas veces y que tú cambies de pasión todos los meses. Si vas a amar como te amé, vas a soñar como soñé, pero mi amor nunca jamás has de tener. Thank you. sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar que mal a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar. Será de mim? É o que pergunta Fernando Costa. O próximo intérprete que vamos ouvir no términos da primeira parte da edição de hoje do ano 60. Fernando Costa, que nos vai também... Aliás, ainda vamos também ouvir nesta edição uma outra melodia que nos é trazida, neste caso, por Vander. Aliás, Wagner. A música chama-se Acorrentados. Noite cheia de estrelas é o tema que nos canta Silvio Caldas. A segunda parte vai abrir com temas muito especiais. Deixo-lhe o convite de ficar connosco para a segunda parte deste nosso anos 60, que eu espero, como disse há pouco, estar a ser do seu inteiro agrado. Vamos à música. Será de mim agora? Se em minhas noites não vou ter você, o que será de mim agora? Eu não sei, eu não sei. O que será de mim agora? Se nunca mais, amor, vou ter você, o que será de mim agora? Eu não sei, eu não sei. Porque, meu Deus, eu fui gostar, gostar de quem jamais gostou de mim. Vai ser bem triste o meu viver, viver só eu e a solidão. Será de mim agora?

1962. São as três primeiras desta segunda parte que vamos ouvir aqui mesmo, no Canal 2 da sua Rádio Internet. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Só vou dar com linda, com linda. Oba, tá bonito, bora bora quando eu vou cá. Tim tom, tim tom, tim, está com tim, tá com tim, tá com tim, tá com tim, Super Music. Fica comigo esta noite, que não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite, que não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos, sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite, e então seremos felizes. Braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos, sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, e eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite, e então seremos felizes. Um saltinho até Memphis. Não, não é até a Áustria, mas sim até aos Estados Unidos. Vamos ouvir a voz inconfundível de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, uma música que mais tarde foi reinterpretada pelos UB40, mas esta é a versão que vocês estão a ouvir da década de 1960. Vamos também ouvir a música Meu Ex-Amor, de Ângela Maria, regressando ao Brasil, e é por lá que vamos ficar para ouvir uma outra melodia que é também muito bonita e que acho eu que nunca passou por estas bandas. Chama-se Aquele Abraço e é cantada por Gilberto Gil. Daqui a pouco vou trazer-lhe uma raridade de Martinho da Vila para fechar a edição de hoje do ano 60, mas para já deixo-lhe com Can't Help Falling in Love, a música de Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling?

Já estamos no final da nossa edição do ano 60. Vamos aqui recuperar um tema lançado em 1968, que, se um sonheiro, foi o primeiro lançado por Martinho da Vila. O tema chama-se Para Que Dinheiro? É como se chama esta música, então, que é a faixa número 1 do álbum que então lançara no ano de 1968. Pelo menos é o mais antigo que cá temos. Vamos também ouvir, nesta edição do nosso anos 60, uma música que dá pelo nome de Wild Honey e é cantada pelos The Beach Boys. Depois vamos lá ver se consigo dizer este nome assim cedinho. A música é de Willie Takes e chama-se I Sat and Thought and Wondered Why. Consegui. É como se chama esta música então de Willie Takes, que vai fechar a edição de hoje do nosso programa anos 60. Quero dizer a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb e dizer que daqui a uma semaninha estaremos de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, estimado ouvinte. A companhia que lá está do Canal 2 da Rádio Interweb. Já de seguida, Carlos Pitti chega com mais uma edição do seu programa. Até para a semana. Fala alto é viola. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Venha depressa correndo pro samba, porque a lua já vai se mandar. Venha depressa correndo pro samba, porque a lua já vai se mandar. Afina logo a sua viola e canta samba até o sol raiar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Aquela mina não quis me dar bola, eu tinha tanta grana pra lhe dar. Aquela mina não quis me dar bola, eu tinha tanta grana pra lhe dar. Chegou um cara com uma viola, ela logo começou a bolar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. E dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Eu era um cara muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Depois que eu comprei uma viola, arranjo nega de qualquer lugar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, por casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, por casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Eu tinha grana, me levaram a grana, fiquei quietinho, nem quis reclamar. Eu tinha grana, me levar na grana, fiquei quietinho, sem reclamar. Mas se levarem a minha viola, segura, pois eu vou brigar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Eu fui um samba na casa do Noca, faltou viola pra me acompanhar. Eu fui um samba na casa do Noca, faltou viola pra me acompanhar. Mas de repente chegou um cavaco, fiquei a noite inteira a ameaçar. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Era um cara muito solitário, não tinha mina pra me namorar. Depois que eu comprei uma viola, arranjo nega de qualquer lugar. Vai, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, casa de batuqueiro.